caos criam. Mundo infernal, Babilónia total. É queda do sistema à escala mundial. Pânico geral, violência policial. Milhares de pessoas amontoadas em guetos. Brancos de terceiras, ciganos e negros. O ódio racial é nossa herança cultural. É um cancro social que alastra, espalha raízes nas mentes mais fracas. Falta dinheiro, a culpa é do estrangeiro. A morte do terceiro mundo é vida do primeiro. Xenofobia, racismo, fundamentalismo, fascismo, imperialismo, desenfreado consumismo, miséria de massa, genocídio de raças, terrorismo, ameaça, refugiados na estrada, famílias sem casa, cadáveres na vala, crianças mutiladas, minas semeadas em terras sem água, fome, desgraça, a droga e a sida completam a praga, homens que espalham o terror pela terra, amantes do dinheiro, senhores da guerra, nós somos os parasitas que a natureza não controla, a máquina assassina da fauna e a flora, soldados preparem-se, aproxima-se o momento, mantenham-se atentos aos sinais do tempo. Mundo encaminha-se para a autodestruição. Nação contra nação, irmão contra irmão. Milhões de vidas ceifadas em nome da religião. A era da evolução cria um sistema confuso. Stop globalização. SOS Mundo, SOS Mundo, SOS Mundo. Capa e crime, cruz, dread, capa e confusão. Capa, karma, cru, criminals, criam. Crime, cruz, dread, capa e confusão. Capa, karma, cru, criminals, criam. Criminals, criam. Capa e confusão, capa, karma, cru, criminals, criam. Capa e crime, cruz, dread, capa e confusão. Capa, karma, cru, criminals, criam. Cobiça cria carne crua sem coração. Crianças crescem como cobras que a comerão. Capa e crime, cruz, dread, capa e confusão. Capa, karma, cru, criminals, criam. Cristo carregou a carga da criação. Quantos cuspiram na cara e o condenaram? Capa e crime, cruz, dread, capa e confusão. Capa, karma, cru, criminals, criam. Quis é coca, cocaine, caia curtição. Cavalo é cova, caros correm pro caixão. Capa e crime, cruz, dread, capa e confusão. Capa, karma, cru, criminals, criam. Capa e crime, cruz, dread, capa e confusão. Capa, karma, cru, criminals, criam. Capa e crime, cruz, capa, capa e confusão. Capa, karma, cru, capa, capa, capa, capa, crime, cruz, capa, capa e confusão. Capa, karma, cru, capa, capa, capa, capa, cona, cona, quer que condição. Carro, casa, comida, conta e comissão. Capa e crime, cruz, capa e confusão.